terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanhalá. Aqui Jair Herculano, aí com você, ouvinte, nesta manhã maravilhosa deste domingo, primeiro domingo do ano 2009, dia 4 de janeiro, onde nós estamos abrindo este ano maravilhoso com mais um programa nas Ondas do Consolador, onde nesta manhã estaremos juntos até o meio-dia com música, com conversa, com notícia, com aquele bate-papo gostoso, aquele debate. E temos aqui apresentar nossa equipe e dizer desde já a vocês que nós desejamos a vocês um ano novo repleto de paz, de muito amor, de esperança, porque realmente todos nós é que precisamos disso aí. Bom dia mesmo, Pedro Alves, a voz da educação. Bom dia, Jair Herculano, bom dia a todos que fazem o programa nas Ondas do Consolador. Hoje o estúdio bastante movimentado, o estúdio com as presenças do Wellington, né? Do Wellington lá do Centro Espírito Humberto de Campos, do Miguel, da Fátima, Fátima Dantas, né? Graças a Deus, Juliana, o Irlan Nascimento e a Fátima Fontes. E do comando aqui o Jair Herculano e meu amigo Marcos Moura lá na técnica. A todos um bom dia e vamos sim fazer um programa com muitas participações e muitas novidades. É isso aí, bom dia, mas bom dia mesmo, meu amigo Wellington. Olha, o Wellington, você sabe, ouvinte, é aquela pessoa que sempre está nos ouvindo, acompanha o nosso programa desde a outra emissora, quando nós estávamos na outra emissora. O Wellington está conosco, colaborando sempre e de todas as formas possíveis. Bom dia mesmo, Wellington. Estou aproveitando essa oportunidade, marcando aqui a presença juntamente com todos vocês. Um momento de muita alegria estarmos aqui todos reunidos, essa confraria de irmãos abnegados do bem, que tenta levar a comunicação, a orientação, as informações aos lares de nossos paraibanos. Tá bom, Jair? É um prazer imenso. É isso aí, olha, nós temos também um bom dia especial de uma pessoa também muito especial, queridíssima no movimento espírita, e especial, queridíssima por mim, porque ele passeia de sapato alto no meu coração. Sim, eu estou falando de Miguel Gonçalo. Olha, quando eu falo Miguel Gonçalo, falo também que Nia, que ela está na escuta, e mando um abraço para ela, que também é ouvinte assídua do nosso programa. Bom dia mesmo, Miguel Gonçalo. Bom dia, Jair, bom dia os ouvintes do programa As Ondas do Consolador. Para nós é uma alegria estarmos aqui pela primeira vez. Aproveitamos o ensejo para mandar um abraço para todos os companheiros, amigos, irmãos lá do Lar de Jesus e toda a comunidade espírita da Paraíba, a quem nós amamos e respeitamos. Estamos juntos trabalhando todos os eventos interessantes para o engrandecimento da nossa doutrina. É isso aí, o nosso amigo Miguel. Desde já, um abraço nosso amigo para aqueles que fazem o lado de Jesus, todos que estão nos ouvindo. E um bom dia especial para aquela, olha, a internauta número um do nosso programa. Bom dia, Jair. É, Juliana. Aí, Juliana, é a internauta número um, olha, não falta um programa. E dizer a você, internauta, que olhe, nós estamos aqui já com a nossa webcam aqui funcionando e que você pode entrar em contato conosco, né? Nós dizemos daqui a pouco nosso endereço. Bom dia, Juliana. Bom dia, Jair. Bom dia a todos que estão aqui. E bom dia, queridos ouvintes do programa Nas Ondas do Consolador. Estamos aqui todos reunidos para fazer um bom programa e tirar as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. É isso aí. Agora vamos ouvir o bom dia especial do nosso companheiro, né, de equipe. Eu chamo de diretor de programação. É o Islã Nascimento. Bom dia, Islã. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa querida Rádio Sanhauá. Desejamos a todos um programa que vai ser feito com muito carinho, com muito amor. Como vocês viram, a equipe está repleta de gente aqui, tem muita gente nessa mesa. E, como disse Jair, mais um cargo para a gente, porque falta gente para trabalhar, né, Jair? Ou então a gente convoca aí os espíritas, quem quiser cargo, não falta, porque cargo tem, agora gente para trabalhar falta muito no movimento espírita. Mas é isso aí, é feito com qualidade, com boa vontade e principalmente com a ajuda do nosso querido, amado Jesus Cristo. É isso aí, olha, ele falou algo muito importante, cargos, e nós dizemos até construindo em cima do que ele falou, encargos, porque tem pessoas que desejam cargos e não resolvem, né, realmente não tomam aquele encargo. Mais importante é o encargo, a pessoa se, né, se constituir daquele encargo e levar à frente a tarefa. Um bom dia especial para quem fala de cinema em nosso programa, para quem traz aquela colaboração especial, Fátima Fontes. Bom dia, Jair, bom dia, Islã, Pedro, nosso querido Marcos, a minha querida amiga Fátima Dantas, que está nos dando o prazer da presença aqui junto conosco, o Elton, Miguel e Juliana, que sempre nos acompanham. Primeiro que tudo, quero desejar um 2009 de muita paz e muita saúde para todos nós e dizer que contamos com a presença de vocês durante esse ano todo, quando dá a apresentação do programa Nas Ondas do Consolador. Então, bom dia e sejam muito bem-vindos. É isso aí, depois desse bom dia especial da Fátima Fontes, que tal dobrarmos aqui com a segunda Fátima, com a outra Fátima, né? É que nem tapioca, tudo é dobrado. Fátima Fontes e agora Fátima Dantas, que nos dá a honra de estar conosco aqui no nosso programa. Ela está vindo de tão longe, ela estava no Peru. Ela estava no Peru, né? Estava em Lima, no Peru. E semana passada ela nos deu a honra de acompanhar o nosso programa e agora veio ao nosso estúdio, uma maravilha para nós, né? Nós estamos muito felizes com a sua presença. Bom dia, Fátima Dantas. Bom dia a todos. Bom dia, estou muito feliz de estar participando aqui também do programa com o meu melhor amigo, que é o Islam, há muitos anos. E ele me fez esse convite e conheci também, revi também algumas pessoas, né, como a Fátima e o Jair, que foi o meu aluno no curso de radialismo. E esse programa tem muita gente com entusiasmo para poder participar. Bom dia. É isso aí, você vê que a nossa mesa aqui, nosso estúdio está repleto. E bom dia especial ao Marco Moura, que está ali na técnica, que sem ele, ai de nós, né? Que seria do nosso programa sem aqueles trejeitos, aquelas coisas bem... Só que Marco Moura sabe, realmente embelezar o nosso programa, né? Então, ao Marco Moura, nosso bom dia especial, né? Então, vamos dar início ao primeiro bloco do nosso programa. De onde veio? Onde vai? Editorial. Vamos ao editorial de hoje, que tem como título: Muito trovão é sinal de pouca chuva. Escrito por Jair Herculano, na voz de Jair Herculano. Você sabe o que significa ano-luz? Não? Você sabe o que quer dizer megaton? Não? Você sabe o que significa sinergia? Não? Você está começando a pensar assim: ou esse cara está brincando, ou está querendo avaliar meus conhecimentos, não é mesmo? E deve estar pensando: se eu responder não, certamente ele vai me chamar de burro. Se eu permanecer calado, o que ele vai pensar de mim? É sempre assim. Isto ocorre todos os dias, aqui, ali ou alhures. Há sempre alguém ávido em mostrar os seus conhecimentos a outrem, e que não sabe nem mesmo a troco de quê. Apenas pensa que sabe demais, e aquilo lhe preocupa porque acha que todos devem tomar conhecimento da sua sapiência. Isto acontece principalmente às pessoas que iniciam ou encerram um curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutor. Elas ficam eufóricas e, salvo as exceções, à medida que vão se enriquecendo no campo da aprendizagem, utilizam qualquer interlocutor para desaguar os seus novos conhecimentos sobre eles, sem respeitar a própria condição intelectiva de quem lhe ouve. É importante que todos nós busquemos a cada dia melhorar o nível dos nossos saberes. Isto faz parte da lei de progresso, faz parte do nosso crescimento como criaturas. Isto faz bem à nossa autoestima. Mas é mais importante estarmos convictos de que nada disso poderá nos transformar em pessoas autossuficientes, orgulhosas, vaidosas e muito menos em semideuses. O fato de termos atingido um grau de escolaridade acima da média, ou mesmo excepcional, não nos dá o direito de nos considerarmos melhor do que ninguém, nem muito menos de subestimar quem quer que seja. Quando passamos a subestimar alguém, é sinal que os maiores monstros da humanidade fizeram morada dentro de nós, o orgulho e a vaidade, causas primárias das guerras, segundo os espíritos superiores. Existem pessoas que se acham as tais e, onde quer que estejam, subestimam os companheiros de trabalho, os colegas de estudo e, o pior, que há pessoas que dentro do próprio lar subestimam quem lhe divide o teto, simplesmente pelo fato de ter conquistado mais conhecimentos do que a outra. Essas criaturas não sabem o que significa inteligência emocional ou ainda conhecimentos pré-existentes. E se o sabem, é sinal de que da vida não aprenderam nada. Pensam que sabem muito, mas na realidade pouco ou quase nada sabem sobre o real conhecimento que é a vida. E assim, são sérias candidatas a pagar um preço muito alto através da dor para compreenderem que mais importante do que todos os títulos acadêmicos é o certificado do saber viver. Por mais que saibamos sobre quaisquer assuntos, é imperiosa a vigilância contínua sobre a nossa vaidade e orgulho, a fim de que a vida não nos venha ensinar, através das dores e sofrimentos, o real sentido da nossa existência. Isto me faz lembrar de um conto que diz o seguinte: era uma vez um certo cidadão que se considerava um profundo conhecedor das coisas. Naquela tarde, o sol declinava no horizonte e ele estava atravessando de barco de uma margem a outra do rio. Os últimos raios do sol brilharam sobre uma linda orquídea e ele, habituado a exibir seus conhecimentos, apontou para aquela flor e disse ao barqueiro: veja que lindo exemplar de rara beleza. Você conhece botânica? O barqueiro olhou para o sabichão e disse: não, não, senhor. Não sei nem o que é isso. Você não sabe nada de botânica, o ramo da biologia que estuda as plantas? Que pena. Você perdeu parte da sua vida. O barqueiro continuou remando silencioso. Deu-se o ocaso e, ao olhar para o céu, o brilho da primeira estrela chamou a atenção do sabichão, que, extasiado, exclamou: mas que linda estrela! Deve pertencer à constelação da Ursa Maior. Olhou para o barqueiro e perguntou: você entende de astronomia? O barqueiro coçou a cabeça e disse: não, senhor. O que é astronomia? Astronomia é a ciência que estuda os astros, o espaço, as estrelas, e completou: que pena, você perdeu parte da sua vida. O barqueiro fechou os olhos, respirou profundamente e entrou em silêncio. Entretanto, o compulsivo palrador continuou perguntando sobre química, física, teologia E o pobre do barqueiro nada mais sabia nem respondia a respeito. E a cada resposta negativa do remador, o sabichão observava: que pena, você perdeu parte da sua vida. Aquela conversa já estava irritando o barqueiro, que se sentia a cada minuto humilhado e desqualificado por aquela celebridade. De repente, um barulho e um tombo. O barco acabara de chocar-se em uma pedra, que furou seu casco, e a água começou a invadi-lo imediatamente com uma grande rapidez. Eles se entreolharam e o barqueiro perguntou: o senhor sabe nadar? Apavorado, o sabichão respondeu: não, eu não sei. Os dois já estavam com a água acima da cintura. Então o barqueiro respondeu: que pena, o senhor perdeu toda a sua vida. Tenhamos muito cuidado com as pessoas que se nos apresentam com simplicidade e muito mais ainda com aquelas que são desprovidas de grande acervo intelectual. Muitas vezes, naquele corpo está habitando um espírito de conhecimentos milenares que, por motivos que não nos cabe julgar, compulsoriamente deixaram todo o seu cabedal entre as bagagens do inconsciente, aparentando-nos, na presente existência, tratar-se de pessoa simplória, sem nenhuma expressão. Nem sempre acumular conhecimento significa evoluir, principalmente quando se pensa em exibi-los, desrespeitando-se a simplicidade de quem está ao lado, causando-lhe constrangimentos. A própria lei de causa e efeito se encarrega de proporcionar ao exibicionista oportunidade de se redimir, passando por ele por situações de vexame, a fim de sentir na própria pele o que fez o outro passar. Tudo isso sem contar que muitos conhecimentos acumulados, sem uso em benefício das pessoas, se assemelham à água estagnada, que em pouco tempo se transforma em lodaçal fétido, abrigo de germes e agentes nocivos à saúde. Daí, termos cuidado e sermos cautelosos ao nos defrontarmos com esses tipos de pessoas, cuja prática nos lembram um velho adágio que diz: muito trovão é sinal de pouca chuva. Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Ciência, filosofia e religião. CYI 688, 1280 kHz, AM, Rádio Sanyawá de Bahia Limitada, 10.000 watts, uma emissora a serviço do povo. Simples Papelaria e Presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e Presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e Presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique

programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 27 minutos. Olha, ouvinte, você poderá encontrar não somente esse editorial que você acabou de ouvir, como tantos outros, nós, através do livro Nas Ondas do Consolador. O livro Nas Ondas do Consolador está à disposição em diversas livrarias aqui da cidade, tá? Nós vamos dizer os pontos onde você pode encontrar esse livro para que você possa realmente fazer um bom proveito dessas leituras que você acabou de ouvir, trazem um bem-estar para nossas almas, tá? Livraria Prefácio no Shopping Tambiá, Centro. Livraria do Luiz na Praça 1817, Centro. Livraria Almeida no Shopping Sul Bancários. Livraria Prefácio no Mega Shopping, Manaíra. Clips, Papelaria e Presentes no Shopping Máximo, Torre. Livraria Legal no Centro. E Livraria da Federação Espírita na Bento da Gama, Torre. Eu queria dizer para você que esse evento que nós estamos anunciando do Edivaldo Pereira Franco, na federação que vai comemorar o 93º aniversário da Federação Espírita, ele está com as vagas realmente, as vendas das inscrições já estão quase encerrando. Nós vamos ter dia 17 e 18. E você pode adquirir o livro dele, que custa R$30, em duas vezes. Tá? Pode ser por cartão, qualquer tipo de cartão de crédito, e por cheque pré-datado lá na federação. Temos poucas vagas e você aproveite, porque vai correr o risco de se deixar para a última hora, chegar lá não vai ter acesso. Tá? Então aproveite, porque na primeira semana a metade das inscrições já estavam feitas. Estive com a nossa irmã Margareta da federação, ela disse: Jair, graças a Deus tem poucas inscrições, porque esse ano superou todas as expectativas e os livros estão já acabando. Então aproveite, viu? A facilidade também de pagar está ajudando muito, não é? Então 15, são duas de 15, não é? Hã? Por exemplo, o casal, se vai um casal, né? Lógico, né? Então, ao invés de levar dois livros iguais, leva um outro livro do Divaldo, que também é muito bom, tá? Que está à disposição. Tanto esse Constelação Familiar, como também um outro que está à disposição para justamente como é que se diz? Contemplar a família que vai mais de uma pessoa, tá certo? Então, aproveite. E nós vamos aqui dizer para vocês que esse programa está no ar já há 3 anos, graças à colaboração dessas pessoas que abrem a sua mente e o seu coração para o trabalho do bem. E o trabalho do bem, ele é bem-vindo, e essas empresas estão aí nos auxiliando, nos contemplando com o seu patrocínio, e nós estamos aqui para agradecer, como fizemos na semana passada, de coração, a essas empresas que nós chamamos empresas do bem, não é, Isla? Exatamente, as empresas do bem. As empresas do bem, são aquelas que colaboram com a obra do bem, tá? E nós vamos chamar aqui, nós tivemos já, você no comercial, houve muito MG Composto Caseiro Muito Mistura, tá? Sim. O MG Composto Caseiro Muito Mistura ampliou a sua linha de produção. Além da mistura original, você pode encontrar uma nova linha de produtos em novas embalagens separadas. São elas: farinha de linhaça, farinha de girassol, farinha de gergelim, farinha de soja e farinha de milho. Tudo natural. Você encontra nos supermercados, mercearias e farmácias de produtos naturais. E você pode também adquiri-lo pelo telefone 88471214. Repito, 88471214 e 3235-1214. Tá? Então, aí, olha, além do MG, nós temos outros patrocinadores. Por exemplo, Clips Papelaria, que fica ali no Shopping Máximo, na Torre, na Juara Estávora, onde você encontra todo o material de colégio, de escritório, E também um DVD do livro, o livro do Jair Herculano, na Zona do Consolador, você também pode encontrar na Clips Papelaria. Então, a Clips Papelaria, que está lá com os nossos colegas e irmãos André e Luciana, que estão lá para bem atendê-los, né? Não tem xerox, encadernação. E é uma empresa do bem, uma empresa familiar, como a gente disse aqui. As empresas familiares têm essa grande vantagem de serem feitas por pessoas da mesma família, que tem um atendimento especial. Não é aquela informalidade, você vai numa loja grande, você fica lá, quem é você tal, não conhece. Lá não, você lá você conhece a pessoa, fala com ela e é tratada pelo seu nome com carinho e com um precinho bom, né? Que todo mundo sabe. Além também de oferecer cópia xerográfica, não é isso? Exatamente. É isso aí. Olha, eu acabei de falar da MG Composto muito caseiro, né? Caseiro muito mistura, que tem sobre a sua direção o nosso amigo Miguel Gonçalo, que está aqui conosco. É, sim, é isso aí. Ele pedia tanto, né, para não falar, não diga não, não diga não, mas a gente tem que falar, porque pessoas do bem, empresas do bem, tem que ser realmente. Jesus disse assim: dai com a mão direita, contanto que a esquerda não veja. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de divulgar o bem, não. O bem deve ser divulgadíssimo mesmo. Além desses patrocinadores, nós temos o Carneiro Automotores, não é isso? É, Jota Carneiro Automotores, que é onde temos as marcas Nissan e a Renault, com carros que já são aqui no mercado de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, já com a sua marca firmada, com carros de qualidade. E o atendimento aqui, como eu disse no outro programa, atendimento de qualidade também, Jair. As pessoas lá são atendidas, você conhece as pessoas, né? Você vai na oficina, com fala certeza. Com o Dodô, que é o filho de Jota Carneiro. Fala com o Zé Carneiro e é bem atendido. Carros de off-road, caminhonetes e carros menores, o Renault. Isso. E temos alguém na linha, parece aí, que quer falar com a gente direto da Europa, hein? Eu tô sabendo que é. Olha, nós estamos dizendo a você, ouvinte, você pode entrar em contato conosco nesse bate-papo que nós estamos iniciando. É através do telefone da Rádio Sanhauá, número. Ligue 3249-2020 ou 3249-2002. Rádio Sanhauá, 1280 kHz, a mais potente da Paraíba. Ou através do nosso e-mail, nasondasdoconsolador1@hotmail.com. E por falar em entrar em contato conosco, já temos um ouvinte na linha. Bom dia mesmo. Bom dia. Quem está falando? E aí, como é que vai? Eu estou bem, graças a Deus. Quem está falando? Breno Henrique, você está falando de onde? Eu estou falando aqui de Valência, na Espanha, Jair. Que legal, rapaz. Você está chegando bem no sinal, hein? Tem um atraso na voz, mas a ligação está boa. Aham. Uhum. Está chegando bem no sinal aí? Você está pegando bem pela internet? É, eu escuto perfeitamente. Aqui com uma conexão normal, a gente escuta bem o programa, qualquer parte do mundo. Ok, Breno. Por falar em Valência, Espanha, eu gostaria de saber como é que anda a doutrina espírita, o movimento espírita aí na Espanha, principalmente em Valência, onde você se encontra. Bom, Jair, aqui em Valência nós temos duas instituições espíritas que são federadas. Na Espanha tem aumentado o número de instituições, mas o espiritismo ainda é um grande desconhecido fora do país, do Brasil. Não é? Essas instituições geralmente são brasileiros que vivem aqui, que fundam essas instituições, ou que passam a viver aqui, ou que se casam com pessoas daqui, que fundam e participam. A frequência de participação dessas instituições geralmente é um pouco limitada, né? São grupos pequenos, às vezes grupos familiares, reuniões que acontecem dentro de casas de família. Em Portugal, eu estive agora no final do ano em Portugal, o movimento está um pouco mais organizado. Talvez depois do Brasil, o país que tem uma melhor organização aqui fora é Portugal, que tem o maior número de centros espíritas. Lisboa deve ter em torno de, não sei, uns 30, 40 centros espíritas. Bruno, aqui é o Zé. Tudo bem? Me diga uma coisa, você falou da organização. Me fala um pouco do estudo, já que você participava aqui do estudo sistematizado da doutrina espírita, o EJ, nosso famoso EJ. Como é que anda o estudo na Espanha, no Portugal? Você acha que realmente é a marca, ou fica... porque a marca no Brasil, a gente sabe que a religiosidade, a caridade, claro, a mediunidade é muito forte ainda, e deixa de lado um pouco o estudo. Como é que anda o estudo aí na Europa? Espiritismo. Isso. É interessante. Eu, antes de vir para cá, acreditava que, talvez pelas características, a formação cultural do povo europeu, se desenvolvesse mais os aspectos científicos e filosóficos da doutrina espírita. Mas talvez porque, na prática, as instituições, elas são grupos formados por brasileiros e é um movimento mais ou menos dependente do movimento espírita brasileiro, ele de alguma forma reproduz as características do movimento espírita brasileiro. Talvez não, em alguns casos, né, fica até a desejar na questão do estudo, porque como não tem os recursos que a gente tem, por problema de idioma, às vezes não tem todos os livros traduzidos, a riqueza literária, né, bibliográfica que a gente tem aí no Brasil, às vezes aqui está um pouco mais limitada. A gente vai ver que também algumas instituições, eu, por exemplo, frequentei uma instituição que só tem uma reunião por semana, e nessa reunião eles fazem um misto de todas as atividades que tem no centro espírita, porque não dispõe de tempo para fazer outras reuniões e separar as atividades, como a gente tem uma reunião para estudo mediúnico, uma reunião para evangelho, uma reunião de palestra pública. Então, em outros casos, em algumas instituições maiores, a gente vai ver todas as atividades de uma instituição espírita. Em Portugal, eu pude ver instituições espíritas como as que nós temos aí no Brasil, bem organizadas, com salas separadas para as atividades, com evangelização infantil, com estudo sistematizado da doutrina espírita, com tudo. Bom, Bruno? Olha, segundo Humberto de Campos, espírito, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz o seguinte, que Jesus transplantou da Palestina para o Brasil, a pátria do Cruzeiro, a árvore do seu Evangelho. E essa árvore frutificou tanto que o Consolador prometido também, já que a França foi o local de início, mas não vingou, trouxe para o Brasil, e eis que essa árvore do espiritismo deu tanto fruto, que está retornando, está exportando para o resto do mundo, dando de volta, não é? Essa beleza que é a doutrina espírita. Que leitura você faz disso aí? Bom, Jair, eu acho muito interessante a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu a interpreto como uma intenção da espiritualidade de construir no Brasil, devido às suas características, essa atribuição de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas a gente pode ver também que outros países, há seu tempo, tiveram encargos e missões, e que eles puderam ou não cumprir com esses encargos ou missões. A Terra Santa, que foi a que Jesus veio, e que se diz Terra Santa, que até hoje está em guerra. A gente vai ver que o próprio Espiritismo, a França, que foi designada por receber o Espiritismo, esse Espiritismo não vingou. Depois de Kardec, a gente vai ver uma sucessão de tentativas um pouco frustradas, até que o Espiritismo foi trazido para o Brasil por planos da espiritualidade, e que se espera que vingue e que se desenvolva essa característica da doutrina espírita no Brasil. Mas não quer dizer que isso está predestinado de maneira irrevogável. Ou seja, se nós não cumprirmos o nosso papel, se nós não realizarmos, não fizermos por onde fazer do Brasil o coração do mundo, isso não se realizará, não é? Inclusive, essa característica da religiosidade a flor da pele do nosso país tem um lado positivo, claro, mas também traz algumas consequências negativas do que se refere a reproduzir certos clichês das religiões tradicionais. Inclusive, desde da época dos primeiros grupos espíritas que surgiram na Bahia, quando eles tiveram contato com os grupos espíritas ainda reminiscentes na França, não é, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e mandaram os primeiros periódicos espíritas realizados aqui no Brasil, eles já chamaram a atenção naquela época o exacerbado aspecto da religiosidade que havia nesses periódicos que eram lançados aqui no Brasil. Então, não que se deva deixar de construir ou desfazer o que foi feito no aspecto da religiosidade, mas deve-se construir o que ainda falta no aspecto filosófico e científico, que ainda está carente na nossa doutrina. E a doutrina, como tem esse tríplice aspecto, é necessário desenvolver para que o Brasil realmente possa cumprir com essa missão. É isso aí, Bruno. Olha, nós vamos devolver a palavra a você para você fazer as suas considerações finais. E nós queremos agradecer a você por estar conosco nesse dia, né? Primeiro domingo do ano, primeiro programa do ano. E dizer a você, ouvinte, olha, que o Bruno já esteve conosco no ano 2008, duas ou três vezes no nosso programa, falando em diversos assuntos. Vocês lembram? Professor Bruno, ele está hoje na Espanha, lá em Valência, e nós estamos muito honrados com a sua participação. Bruno, um grande abraço e o nosso microfone está aberto para suas considerações finais. Pois, Jair, muito obrigado. Eu fiz questão de prestigiar o programa, de ligar, falar com vocês para matar a saudade. Né? Pois eu mando esse abraço para você, para o Pedro, para o Islã, para o Marco, o Elton que está aí, Miguel, Juliana, Fátima Fontes, Fátima Dantas. Para todos que estão aí, para todos os ouvintes, um feliz ano novo, um feliz 2009. Meus parabéns para a Federação Espírita Paraibana, os seus 93 anos de atividade, né, que nós possamos juntos trabalhar realmente pela divulgação do conhecimento espírita. Um abraço caloroso para todos. É isso aí, ouvinte. Você agora se deliciou com as palavras do Breno Henrique. Professor Breno, um jovem, professor jovem, né, de 31 anos, mas que tem um bom conteúdo, um cabedal muito bem sedimentado da doutrina espírita, monitor de ESD, tudo sistematizado da doutrina espírita, enfim, excelente palestrante. É realmente uma honra para nós termos o Breno conosco, né? E dizer a você que não somente o Breno, mas também outros companheiros que estiveram conosco e vão continuar conosco, nos trazendo essa delícia de mensagem, de informação que é oriunda da doutrina espírita. Nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos, olha, dentro de um minuto, olha, não saia daí, olha, chama tua esposa, chama teu marido, chama teus filhos, toma um cafezinho, toma um refrigerante, bota assim do lado de um guaraná, tá certo? Uma pipoquinha do lado, dentro de um minuto a gente volta, tá certo? CYI 688 1280 kHz, AM Rádio Sanhauá de Bahia Limitada, 10.000 watts, uma emissora a serviço do povo. Fintes Papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópia xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Fintes oferece. Fintes Papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Fintes Papelaria e presentes, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Comissão Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Comissão Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Rádio Sanhauá, 1280 AM. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Veja, pessoa, 10 horas e 47 minutos, na cidade, na segunda cidade mais verde do Brasil. Você está nos acompanhando o programa Nas Ondas do Consolador. Irlan Nascimento já deu uma saidinha, foi ali tomar um café, comer uma pipoca. Nós vamos daqui a pouco ele levou. Ele orientou todo mundo aí para comer uma pipoca, ele foi ali comer uma pipoca. Irlan Nascimento. Hoje o assunto é um assunto também de interesse, já que estamos no primeiro dia do ano, no primeiro programa, primeiro programa do ano, e é um assunto premente, que é o assunto da divulgação da doutrina espírita, né? Da doutrina espírita. Aqui estamos aqui com o Miguel, que é um divulgador, é um presidente do centro espírita, é um paulista, que a gente chama, né? Coordena vários centros da capital e nos ajuda nesse programa através da sua empresa. Miguel, a gente tem que levantar essa bandeira. A gente está falando de divulgação da doutrina espírita. Nós vimos aí com o Breno que a importância que o Brasil tem de assumir o seu papel como divulgador do evangelho. O Brasil é um país religioso, essencialmente religioso. Não é à toa que o espiritismo frutificou aqui. A mediunidade já existia através dos negros, através da Umbanda, do Candomblé. Já existia, né? Principalmente da Candomblé. A Umbanda foi depois do espiritismo, né? O Candomblé já existia através dos negros, o sincretismo religioso. Então aqui é um terreno fértil. Fértil para a mediunidade e fértil para o estudo da espiritualidade. Mas juntar a mediunidade com a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo é uma importância que só o Espiritismo está levantando essa bandeira. Daí a importância de nós divulgarmos a doutrina espírita. Como é que você vê, qual é a importância que você, além de ser um espírita, além de ser um divulgador, além de ser um empresário que ajuda na divulgação, eu queria que você fizesse até um apelo, assim, vamos dizer assim, uma forma de conclamar os espíritas para entrarem nessa luta. Não adianta, como eu sempre digo aqui, não adianta você ir para ser espírita de auditório, espírita de palestra, ficar sentado na cadeira e receber, né? Já dizia São Francisco, é dando que se recebe. A gente tem que também doar. Fala um pouco sobre essa importância da divulgação, de mostrar-se espírita de fato, se assumir a sua posição de espírita. Só em assumir já é uma importância fundamental para a divulgação do espiritismo, não é isso, Miguel? Pois bem, Islan, ouvindo o nosso amigo, irmão, companheiro Breno, nos causa a satisfação saber que lá pela Europa existem diversos irmãos nossos, espíritas brasileiros, levando àquelas terras a mensagem espírita, de vez que nós sabemos que na Europa parece que eles prezam muito a questão da ciência e da filosofia, deixando de lado um pouco as questões evangélicas. E nós sabemos que o Espiritismo, esta doutrina fundamentada na filosofia, na ciência, com consequências religiosas baseadas no Novo Testamento, ou melhor dizendo, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Da vez que nossos irmãos brasileiros levam a outras terras a doutrina espírita, é uma garantia para nós, uma certeza de que o espiritismo não se desvinculará jamais do evangelho. Nós sabemos que é, vamos dizer assim, a luz do Consolador. Sendo o espiritismo intitulado como Consolador prometido por Jesus, jamais pensaríamos que o Evangelho ficasse à margem dessa doutrina. Nós aqui no Brasil podemos dizer com toda certeza que a força maior do Espiritismo está justamente na vivência evangélica. A ciência espírita, a filosofia espírita, ela ficaria um pouco assim a desejar se não fosse a influência do Evangelho, que ressalta as questões morais para todos nós. E o Evangelho é trazer Jesus para o nosso coração, de forma clara, cristalina, objetiva, de forma que nós nos sentimos assim bastante fortalecidos com esta exposição, como nosso irmão Breno colocou. E em termos de Brasil, o trabalho de evangelização da criança e do jovem é justamente a manutenção da sequência, da vivência da doutrina espírita, que conforme diz Kardec, é um instrumento de reforma íntima do indivíduo. E o que vem reformar a pessoa realmente é essa questão da vivência no Evangelho. Eu tenho aqui uma colocação do escritor francês Rami de Gourmont. Ele diz assim: saber o que todos sabem é nada saber. O saber começa onde começa o que o mundo ignora. A verdadeira ciência está situada além da chamada ciência. Você veja só, a doutrina espírita, ela nos traz assim muitos ensinamentos que infelizmente as pessoas ainda ignoram. Porque o Evangelho, desde o advento de Lutero até os nossos dias, foi trazido de forma assim muito popular. Muitos divulgam o Evangelho, muitos pregam o Evangelho, mas nós, na consciência espírita que temos, nós sabemos que não basta a gente apenas conhecer e pregar. A maior importância deste fato está na vivência. Porque é como aquela história que diz aqui nestas palavras de Gourmet. Saber, todo mundo sabe, mas o importante não é só saber, Miguel. No caso é vivenciar. É verdade. É isso assim, eu queria que... Porque é uma coisa que a gente bate aqui, e eu sei que a gente... A necessidade da premência realmente existe, de você levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do Espiritismo de uma forma geral. Mas de que forma você vê, assim, eu queria colocar na sua experiência pessoal, porque às vezes a pessoa está ouvindo a rádio, quer ouvir o que é que você tem que dizer de coisa pessoal. Você está falando aí, é importante realmente citar pessoas que já falaram sobre isso, mas como você sente dentro de você, como você, como eu disse, como empresário que você é, como dirigente da Casa Espírita que você é, eu queria que fosse uma coisa pessoal e que dissesse assim, gente, tá bom, tem uma conclamação, eu sempre digo isso, olha, eu sou médico e chego num lugar e digo, sou espírita. E as pessoas, nossa, você é espírita, né? Aquela, médico espírita, vai perder paciente, né? Vai, como é que vai? Né? Como é que vai fazer isso? E você, como, né, empresário, associando a sua marca, no MG Composto, né, com o espiritismo? A importância disso. Diga uma declaração pessoal, quero ver do coração, senhor. Você deu exemplo, né? Eu sou médico, mas você é médico mesmo, né? Você não está dando exemplo do médico espírita, você realmente é médico mesmo. E nós, como espírita, nós tentamos, né, dentro das nossas limitações, fazer aquilo que a doutrina nos prescreve. Como sendo, primeiro, cumprir o nosso papel no trabalho de colaboração em relação às pessoas que procuram a Casa Espírita, que não são poucas, com diversos problemas. É um trabalho mesmo, né, meu? E a gente tem que cumprir essa tarefa, com base nos ensinamentos, do que a gente aprende, no que a gente passa para as pessoas. Então é um trabalho constante, permanente. A Casa Espírita nós podemos considerar como sendo um hospital da alma. Ô Miguel, não atrapalhando vocês, já atrapalhando, como diz Jô Soares, né? Não querem no outro. Eu queria saber o seguinte: em algum momento você temeu em dizer que em algum cliente seu, do BMG Composto Caseiro de Estudo aqui, você temeu em dizer que é espírita? Olha, Jair, nós não somos prosélitos, né? Durante esse tempo, alguém perguntou a você, algum cliente perguntou a você, algum cliente seu perguntou a você, eu vou dizer que você é espírita. Você temeu em dizer que é espírita? Ô, Jair, só complementando, e se aconteceu, houve alguma discriminação? É isso aí, estamos provocando o Miguel aqui, viu, ouvinte? Porque ele está aqui como amigo, como representante do movimento de juros, mas também como empresário. Então, em algum momento você se sentiu assim, constrangido em passar a informação, unir essa marca da sua empresa à doutrina espírita? Olha, nós temos um certo cuidado, às vezes, de misturar comércio com religião. Mas tem gente que mistura, viu? A gente não quer, mas tem gente que... Olha, você... Isso já deu exemplo aí. Eu já tive muitos, na minha vida, muita experiência nesse caso, em que eu digo, e aí? Sou espírita, e aí? Que é que modifica? Pelo contrário, consegui mais, digamos assim, mais pessoas a me admirar por isso. Então, a pergunta é essa. Em algum momento você se sentiu constrangido em unir sua marca comercial ao movimento espírita? Não, como estava dizendo, nós não somos prosélitos, nós geralmente temos cuidado de separar comércio de religião, mas em nenhum momento, jamais, a gente se escusou de nos auto-revelar naquilo que nós professamos. Eu, por exemplo, tenho diversos clientes evangélicos, né, no mercado público de Mangabeira, mercado central. E quando há necessidade, às vezes no caso do sábado de manhã, que nós fazemos nossa campanha de rua, pedindo moeda ao povo para ajudar a nossa casa, não exploramos a fé dentro da casa espírita, não cobramos nada pelo que fazemos na casa espírita, mas precisamos sobreviver. Então nós temos uma campanha desde 1995, e no sábado, por exemplo, eu ponho minha camisinha lá do lado de Jesus, com a estampa do lado de Jesus. E às vezes, após a campanha, eu vou lá atender meus amigos, meus companheiros, meus fregueses evangélicos. E quando as pessoas também, em alguns casos, sabem que a gente é espírita, até param para conversar conosco sobre problemas, negócios pessoais. E a gente para, deixa o comércio de lado e vamos dialogar, às vezes, com alguns lojistas. De forma que a doutrina espírita, graças a Deus, jamais seria um empecilho, mesmo porque entre o lucro no comércio e a revelação de ser espírita, eu opino pela segunda posição. Eu sempre digo que se eu desencarnar hoje e chegar na espiritualidade e alguém perguntar, Miguel, qual a riqueza que você quer na Terra, eu pediria para voltar espírita. Porque eu considero que a doutrina espírita, sem nenhum menosprezo às outras religiões, sem nenhuma desfeita aos outros credos, que todos têm seu valor, mas o espiritismo realmente me libertou daquelas questões essenciais que a gente ficava pensando, quando eu desencarnar, deixar minha mãe, quando eu morrer, deixar minha mãe, meus irmãos, e para onde nós vamos, como é que vai ser. Então, hoje em dia, a gente tem assim, uma certeza, vamos dizer assim, absoluta, com base na nossa fé, na nossa crença raciocinada, e eu me sinto assim muito à vontade para dizer a você que jamais eu negarei meus princípios espíritas, porque a minha riqueza tudinha aqui na Terra, eu posso dizer que não são os bens que eu tenho, nem aquilo que eu faço, mas a doutrina que eu professo com muito amor, com muita dedicação, e é ela que eu dedico grande parte da minha vida, pelas horas do dia e da noite. É isso aí. Agora, o Ivan tem uma colocação para fazer a respeito da missão do espírita. Antes de eu elogiar o Miguel, foi uma declaração pessoal, realmente mostrando a sua convicção pessoal com relação à sua religião, à sua doutrina, né? Gente, tem uma mensagem que vem aqui de Erasmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, que diz o seguinte: missão dos espíritas. Eu vou ler uma, é bem pequenininho. Ok. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. E diz o seguinte, esse espírito Erasmo: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ame-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Essa é a mensagem do Espírito Erasmo no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí. Olha, nós nos congratulamos com Miguel Moçado pelas suas colocações a respeito, bem concisa, bem clara e bem segura a respeito do movimento espírita, da sua atuação e também da questão de não misturar o joio com o trigo. Ele sabe muito bem separar uma coisa da outra e dando seu testemunho aí de que realmente é muito importante nós sabermos onde estamos pisamos, com quem estamos andando e caminharmos juntos, né, em busca da evolução. Nós vamos, olha, não sai daí, tá? Chama o pessoal aí, toma um cafezinho, então, toma um refrigerante, uma pipoquinha, aí dentro de um minuto a gente tá voltando, porque nós vamos chamar os nossos comerciais. CYI 688, 1280 kHz, AM, Rádio Sanhauá de Bahia Limitada, 10.000 watts, uma emissora a serviço do povo. Clipes Papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes Papelaria e presente, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 6 minutos, esses últimos 30 minutos do nosso programa foi um oferecimento especial do MG, Composto Caseiro Multimistura, que está à sua disposição em todos os mercados, mercearias e farmácia de produtos naturais, ok? Queremos, com você ouvinte, que você entre em contato conosco para participar desse nosso debate, nosso bate-papo, e se você ligar, você estará recebendo, estaremos sorteando duas revistas, Revista Internacional de Espiritismo. É, sim. Uma fala na sua matéria de capa, O Diálogo na Desobsessão, e outra fala Jovens e os Desafetos do Nosso Tempo. Aliás, Desafios do Nosso Tempo. Experiência Juvenil é Estágio Temporário no Caminho Evolutivo. É uma colaboração da nossa companheira aqui e participante da internauta número 1, que é a Juliana, que nos ofereceu. E gostaríamos de colocar aqui o nosso telefone à sua disposição para você responder sobre um assunto muito importante, que é a discriminação, tá? O constrangimento. Então, a nossa Constituição, em seu artigo, Constituição Federativa do Brasil, em seu artigo número 5, diz que temos o direito, de, além de outros direitos, nós temos o direito de professar qualquer crença, tá? Qualquer religião. Temos o direito de também fazer os nossos cultos religiosos em qualquer parte do nosso país. Então, é livre o pensamento, é livre o culto religioso. Também também é proibido a discriminação racial, religiosa, etc. e tal. Então, nossa pergunta é a seguinte: você já sofreu alguma discriminação por causa da sua religião? Isso. Então, os telefones estão abertos aí para você ligar. São eles... Ligar. Ligue 3249-2020 ou 3249-2002. Rádio Sanhauá, 1280 kHz, a mais potente da Paraíba. E através do nosso e-mail, você pode também acessar nas ondas do Consolador 1@hotmail.com. Entra no MSN e estamos aqui com a câmera ligada. Você pode ver e assistir ao vivo o nosso programa. É isso aí. E dando continuidade desse nosso bate-papo, nós vamos conversar aqui um pouquinho com os nossos demais companheiros, a Fátima Dantas, que estava residindo em Lima e está de passagem pela nossa terra, em Lima, Peru, né, capital do Peru. E ela como foi, já é nossa conhecida, foi nossa professora de fonoaudiologia, né, no nosso curso. E nós gostaríamos de saber o seguinte, Fátima, que leitura você faz a respeito desse binômio religião e profissão, encarando essa tal da discriminação? Você já sofreu alguma discriminação? Você já se sentiu assim, constrangida em ter que dizer que adota tal ou qual religião? Nós sabemos que você não é espírita, mas que você tem... Não vou falar mais nada, para que você fique à vontade. Mas a pergunta é, já sofreu algum constrangimento por causa da sua religião? Bem, primeiramente, eu acho que o mais importante é a pessoa humana, não é? Como ela é, como ela é na vida. E Islã é o meu melhor amigo há muitos anos. Ele sabe que eu sou católica, ele é espírita, e eu acho que ele mudou muito. Eu estou muito feliz com todas essas melhoras que ele tem na vida, tanto pessoal como profissional. E eu acho que isso é importante. Ele, na doutrina espírita, ele está melhorando muito, está progredindo, ele está desenvolvendo o seu lado humano. E o que a gente uniu, o que foi a nossa união na amizade, foi a caridade, né? Trabalhávamos junto no Hospital do Câncer e ele tem um coração muito aberto para a caridade, e eu também. E eu acho que isso é o importante, é a gente ter Deus na vida da gente e saber que a gente tem que fazer muito pelos outros, né? Eu trabalho numa ONG lá no Peru, dou a minha parte de fonoaudióloga como profissional ao pobre, né? Gratuitamente. Eu acho que é muito importante, todo ser humano tem que fazer alguma coisa nessa vida, independente de que religião você tem. Mas, voltando à doutrina espírita, eu parabenizo realmente que faz 6 anos que eu saí do país, né? E eu vejo o Islã esporadicamente, a gente se fala sempre, mas ele está muito diferente. Eu gosto muito de ver essa mudança na vida dele. Então, eu acho que não tem essa discriminação. Eu acho que a pessoa tem que ver o lado pessoal e o que cada um pode fazer nessa vida pelo outro. Isso aí, olha, depoimento de quem experimentou, né? Ela está falando de experiência. Então, você ouvinte, você pode entrar em contato, né? Ligar para nós, participar desse bate-papo, porque realmente o constrangimento é algo que não cabe mesmo. E nós, como espírita, nós entendemos logo de início que todos somos iguais perante Deus. E a doutrina espírita, ela proporciona essa transformação, viu, Fátima Dantas? Realmente, não, você não é a primeira pessoa a falar, não. Outras pessoas que conheceram o Islã, que são amigos em comum meus, né? Já me posicionaram a respeito. Eu vou dizer uma coisa. Eu tô bem melhor, imagina como era antes. Eu nem vivia. Eu ainda sou meio ruim. Com certeza, eu não tenho dúvida. Essas pessoas me dizem, puxa, que mudança para melhor. Isso é maravilhoso, né? É, também eu tenho certeza também de outros companheiros que nós estávamos com saudade dela, de Dona Rô. Dona Rô. Nós estávamos com saudade dela. Eu ia mandar um abraço agora para ela. Mas por que não dizer isso ao vivo, né? Bom dia mesmo, Dona Rô. Bom dia a todos. Um feliz ano novo. Obrigada. Obrigado mesmo, que coração. Obrigado. É, eu dou um bom dia a todos que estão aí, que compõem o programa. E estou aqui com uma constituição aqui em minhas mãos. E é muito extenso esse problema da... Como é que se diz, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Da discriminação, não é? Do racismo, tudo isso. São várias páginas aqui que não vou tomar seu tempo, mas é bem explicado, item por item, né? Tudo os direitos que o cidadão tem. Infelizmente... A ligação caiu, a Dona Rua vai voltar a ligar. Enquanto ela não volta a ligar, nós temos a dizer uma coisa, é que realmente já está aí voltando ao ar. Que a Dona Rua na linha? Pois não, Dona Rua, pode continuar, a ligação caiu. Infelizmente não vou aqui, você tem aí também a Constituição em suas mãos, você vê que os itens são muitos, né? Os artigos são muitos, os códigos todos. Mas vamos ver os principais, a religião. Ultimamente nem é religião, mas o que está mais acentuado e que não para, porque de vez em quando nós temos problemas, né? É o racismo, né? E a discriminação com pessoas doentes. Por exemplo, há famílias que não querem dizer que tem um parente que está com câncer. Não querem que digam que é câncer. Eu não sei por que isso. E não se fala, vamos falar claro, da AIDS. Então tem famílias que colocam na rua um ente querido seu ali. Foi descoberto que ele pegou a AIDS por um motivo ou por outro, por o que for, né? Ele pegou. Então coloca na rua. Eu estou sabendo de vários casos desses. Por isso a minha preocupação é que se termine logo em fio. Porque é o lugar que eles têm que ir, coitados. Mas essa discriminação continua. Continua. E se souberem, a família toda é discriminada. Quem tiver com esse doente em casa, toda a família é discriminada. Eu não entendo, por mais que se explique, por mais que se fale, as religiões comentem, né? Vocês, espíritas, os católicos também, explicando, dizendo, mas parece que aquilo está dentro. É uma coisa que está dentro de cada um, né? Não se pode desmanchar aquela coisa dentro deles. Infelizmente, é assim. Infelizmente. E não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus determinou, não é? Nós temos que tomar muito cuidado no que fazemos, porque nós vamos prestar contas de tudo. Isso eu tenho certeza e eu acho que vocês concordam comigo, não é? Nós temos que tomar muito cuidado, não ferir, não prejudicar, como se diz, não colocar o pé na frente do outro. Lutar sim, você lutar para vencer, você batalhar para vencer, mas sempre num caminho limpo, numa batalha limpa, sem prejudicar ninguém e sem humilhar ninguém e sem cometer erro nenhum. Muito obrigada pelo espaço, não sei se o que eu disse valeu, mas porque eu não sou muito doutora nesse assunto, não é? Eu estou dizendo assim o que eu sinto, o que eu vejo e o que eu estou lendo ultimamente. Muito obrigado e um feliz ano para vocês, que vocês, o decorrer desse ano, vocês continuem com esse programa tão explicativo, tão carinhoso e que a gente precisa ouvir todos os domingos. Um abraço a todos. Obrigadíssima, Dona Rô, por participar do nosso programa mais uma vez. E essa mensagem carinhosa que ela tem, essa forma muito amorosa que ela tem de falar e a experiência de vida que ela tem para contribuir com o nosso trabalho, de levar a você, ouvinte, essa mensagem de que? De igualdade, de fraternidade, de amor, de esperança. para que possamos juntos evoluir, não é isso? Então, a dona Rô, muito obrigado, um nosso abraço de todos que fazem a nossa equipe do programa e continue conosco. Nós continuamos aqui vibrando para que o seu esposo recupere-se cada vez mais e a gente juntos estamos, né, nessa luta. E com certeza ele vai estar cada vez melhor. Voltando aqui aos nossos convidados, vamos falar um pouco agora com o Wellington. O Wellington, é isso aí. Discriminação, Wellington. Olha, no trabalho, tem pessoas que têm vergonha de dizer no seu trabalho que pertence a tal ou qual religião. Que leitura você faz? A discriminação é um ponto que toca bastante. Isso seja um indivíduo que é homossexual, opção sexual, seja por deficiência, há também a discriminação, como foi o caso que a dona Rô falou, né? A pessoa que acometida da síndrome da AIDS, né? O vírus da AIDS em si. Religião, em todos os aspectos há essa discriminação, né? Há esse preconceito que não deve existir, porque por trás de toda essa vestimenta, todo este conhecimento, esta atitude, este comportamento, existe um espírito, existe um indivíduo que tem seus singelos conhecimentos, seus singelos exemplos para transmitir para todos nós, né? Pessoas que são limitadas fisicamente, são limitadas em vários aspectos, mas que dentro do seu coração transborda de tanta singela atitude e exemplo para nós todos. Na religião existe. No meu trabalho também eu já passei por alguns preconceitos. Ele já passou no seu trabalho preconceito isso, religioso? Já passei. Pode contar para nós essa experiência? Um amigo de outra denominação, ele fez bastante crítica, mas eu simplesmente aceitei as críticas dele e disse o seguinte: o que vale não é o que você acha, mas sim um exemplo que eu posso transmitir para você, respeitar você, mesmo que seja grosseiro ou não, a sua atitude, o seu preconceito, sua ação contra mim. É isso aí, olha, você acabou de ouvir o Wellington na sua experiência de vida. Nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui no nosso bate-papo, mas o assunto é esse, é discriminação de todos os tipos, principalmente religiosa, hein? Então, nós vamos falar de cinema, não é? Falar de cinema, porque a gente deixou de falar de cinema no início do programa, porque está tão gostoso o bate-papo. E quem está aqui para falar de cinema é quem? É quem? É Fátima Fontes. Então vamos chamar a vinheta aí. Vamos agora falando de cinema com Fátima Fontes. Bom, o filme que eu trouxe para formar, quer dizer, orientar e dizer para vocês que assistam que vale a pena, é um filme que tem 28 anos, né? Então já é um filme bem vivido, mas é um filme, não é um filme espírita, né? Não é um filme espírita, mas é um filme que tem uma mensagem que está dentro da nossa doutrina espírita. O nome do filme é Em Algum Lugar do Passado. Acredito que muitos já tenham assistido, né? E esse filme retrata a história de um teatrólogo, Richard Collier, que era interpretado por Christopher Reeve, né? Quem não lembra dele, do Super-Homem. E no filme é maio de 72, na Universidade de Milford, quando ele estava estreando a sua primeira peça. Na noite de estreia, ele é abordado por uma senhora que entrega-lhe um relógio e, em súplica, pede que ele volte para ela. Ele não entende muito o que está acontecendo, termina a estreia e ele volta para o hotel que ele estava hospedado, que era o Grand Hotel, lá na cidade. O tempo passa, é 1980, em Chicago, né? E ele estava escrevendo uma peça de teatro, mas como ele estava cometido de, salvo engano, um câncer, ele não consegue terminar de escrever a peça e resolve viajar sem destino. E como nada é por acaso, ele resolve voltar à cidade e ao hotel, ao grande hotel, e lá se hospeda. E por curiosidade, ele vai ao salão do hotel, porque era um hotel muito, muito tradicional, e nesse salão tem assim muitas antiguidades. E ele vê a foto de uma pessoa, e como não tinha identificação, ele procura saber quem é aquela pessoa. E descobre que o nome dela é Elise McKenna, que é interpretada por Jane Seymour, uma atriz muito famosa que havia estreado uma peça naquele teatro, no Teatro do Hotel, em 1912. E ele fica obcecado com o rosto dela e procura pesquisar para descobrir quem é aquela pessoa. E na cidade também existe uma escritora chamada Laura, que havia escrevido crítica sobre Elise, e ele resolve procurar Laura. E quando ele mostra o relógio que havia recebido dessa senhora para Laura, Laura informa para ele que ela morreu exatamente naquela noite. E que o relógio, que era um objeto que ela, do qual ela nunca se separava, havia desaparecido, não havia sido encontrado com ela. Então, a partir daí, ele começa a apreender que existiu alguma coisa, existe alguma ligação entre ele e aquela mulher, né? E que ele precisava encontrar a peça que faltava naquele quebra-cabeça. E para encontrar essa peça, ele precisa ir a algum lugar do passado. E é aí que começa o desenrolar do filme, que só assistindo para saber como é que vai ser. Porque eu não vou dizer o final do filme para não perder o suspense. Então, apesar de não ser um filme espírita, é um filme que traz uma mensagem espírita, né? A questão da ligação das vidas passadas. É um filme que ainda hoje é um clássico, apesar de ser de 1980, e é um filme que merece ser assistido e reassistido. No caso, nós está nas, nas lojas, né? Nas locadoras? Locadoras. Pode ser adquirido em locadoras, aí alugado, né? Isso aí é um filme já bastante consagrado na cinematografia. É isso aí. Nacional, mundial, é isso aí. Né? Então vamos nós em busca, né, do nosso lugar no passado. É isso aí. Em algum lugar no passado. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. E vamos agora perguntar a Juliana. É assim. É, eu estou falando os nomes, não estou falando o sobrenome. O Wellington Explorar, né? Soares, né? Juliana Silva. Então, o Wellington Soares, Juliana Silva, vamos falar com Juliana Silva sobre a discriminação. Esse é o tema, né, que nós estamos puxando aqui. E aí, Juliana, qual a leitura que você faz? Bom, Jair, eu já, sim, já sofri discriminação na religião, né? Por amigos, mas recebi as críticas, né? E acho que cabe a cada um de nós, seja lá qual for a religião, respeitar, ter paciência e, se quisermos discutir, ouvir os pontos de vista das outras religiões, expor os nossos também, né? Então, cabe respeitar, porque sabemos que todas as religiões têm um objetivo, um só objetivo, né? Que é estudarmos Jesus, Deus, e ajudar o nosso próximo. Muito bem. É isso aí, olha. Nós sabemos muito bem que é isso aí. Nosso objetivo, o objetivo de todas as religiões, é reconduzir. Religião é um termo latino que quer dizer religare, vem do verbo religar. Religare. Então, religar o homem a Deus, que o homem se afastou de Deus. Então, toda religião tem essa função de religar o homem a Deus. Então não tem religião melhor do que a outra, tem nenhum profitente melhor do que o outro. Não adianta, tem ateus aí que estão na espiritualidade em plano melhor do que religiosos, viu? Do que muita gente aí que dirigiu religiões, que foram muito, muito líderes religiosos, que estão em situação péssima, espiritualmente falando. Estão lá no umbral sofrendo. E tem ateus que estão lá ajudando até as instituições e ajudando esses pobres líderes religiosos que não souberam respeitar o próximo, que não souberam colocar em prática a teoria que tanto pregou Então a palestra, a pregação, não é tudo, não, não, não se... Olha, o nosso editorial de hoje foi tão claro, muito trovão, é sinal de pouca chuva. Sabemos que ainda existe preconceito, né? Vamos lá, Miguel Gonçalo. Teve um palestrante recentemente do Lar de Jesus que ele contou uma historinha bem assim interessante a respeito desse assunto. Diz que o Frei Leonardo Boff perguntou ao Dalai Lama, né, que é o Papa dos Budistas. Dalai Lama, né? É, Dalai Lama. Qual a melhor religião? Ele perguntou ao Dalai Lama. E o Dalai Lama respondeu a ele: a melhor religião é aquela que te faz melhor. É aquela? Que te faz melhor. Isto, veja que resposta sábia, não é verdade? Então nós temos Fátima Dantas e meu amigo Pedro Alves, nós temos exemplo de tanta gente que diz assim: Jair, olha, eu agora me encontrei. Eu digo: que beleza, que maravilha, eu estou numa religião, eu sou profitente agora de uma religião, e diz a sua religião, que não é, lógico, a espírita, e eu digo: olha, parabéns, um abraço, é aí que você deve trilhar esse caminho, porque está fazendo você melhor, está. Então, se você está se sentindo uma pessoa melhor, e todos estão sentindo a sua mudança para melhor, então você é uma pessoa melhor, não importa onde você, o seu caminho que você escolheu, siga em frente. Que leitura você faz aí, Fátima Dantas? Igual que a sua. Eu acho que a pessoa tem que buscar o que é melhor para ela, né? Se ela se encontra em qualquer religião que te faz bem, que te faz chegar mais perto de Deus, e que ela possa fazer melhor e mais pelas outras pessoas também, porque a gente tem que fazer pelos outros, eu acho que esse é o melhor caminho, né? Eu sou completamente contra a discriminação e acho que a gente tem que buscar ficar mais perto de Deus e fazer mais o Evangelho aqui na Terra. Eu acho que esse é o projeto que todo ser humano deve ter. Fátima, me surgiu uma curiosidade, você, na sua fala, disse que estava lá em Lima, lá no Peru, fazendo um trabalho com a ONG, mas não disse que trabalho era esse. Gostaria que você falasse um pouco desse teu trabalho lá no Peru. Ah, eu trabalho com pessoas que têm fissura lábio-palatina, né? Lá no Peru a gente tem um índice muito grande de crianças com fissura lábio-palatina, e tem muito misticismo de dizer que é filho do diabo. Crianças que são que os pais não querem criar porque nasceram com fissura, tem ainda muito essa discriminação, né? Então a gente tem que buscar, a gente vai até a selva do Peru para poder resgatar essas crianças e também culturizar os pais, né? Dizer que são crianças de Deus, que simplesmente nasceram com um pequeno defeito, mas que são filhos de Deus e que eles devem aceitá-los porque são seus filhos, né? A gente faz todo esse trabalho humano, porque não é só você tratar o paciente, mas você tem que humanizar o paciente e a família também. Nossa. É isso aí. Eu estava vendo algumas coisas, pensando algumas coisas que estavam dizendo assim, porque se for, já fizeram pesquisa. Você chega para uma pessoa e pergunta: você tem algum preconceito? Eu já fiz. As pessoas dizem: não, ninguém tem preconceito. Mas foi algo de um programa nosso aqui. Mas foi Jair que falou, inclusive. Então depois você começa a perguntar: você ouvinte, ouvinte? Então ouvinte é prioridade, ouvinte, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, meu amigo, deixa eu falar. Aqui quem fala é o André do Bancário. Bom dia, André, pode falar aí. Eu queria dizer da importância do programa, principalmente quando ele fala no que diz respeito à discriminação que existe, né? E acredito que vamos resolver esse problema quando tirarmos ela de dentro do seio da família. A partir daí, quando nós conseguirmos levar o Evangelho de Jesus, a sua palavra, para dentro das nossas residências, aí sim, todos esses entraves, eles vão ser superados. Então eu acredito que essa é a melhor maneira de nós, a partir da célula da sociedade, que é a família, através dos nossos filhos ainda pequenos, nós fazermos dessa prática do Evangelho uma circunstância acredito eu que nós vamos conseguir formar os homens de bem. E num futuro bem próximo, vamos conseguir, né, fazer com que essa discriminação que hoje permeia a nossa sociedade, ela seja a mínima possível. Eu queria, mais uma vez, dar meus votos de parabéns a vocês pelo programa. Dizer que hoje é com satisfação que a gente ouve meu sogro aí, porque Miguel Gonçalo é o meu sogro, e estender um feliz 2009 para todos vocês que fazem o programa durante todo o ano. Muita paz. O sogro está aqui já emocionado, disse, André, conheço essa voz. É isso aí. Obrigadíssimo a você, André, por estar participando do nosso programa. E nós estávamos dizendo, o Islã estava dizendo agora há pouco a respeito da pesquisa feita sobre preconceito. Você quer dizer que você... Eu vou falar... Eu queria aproveitar a pesquisa para dar uma conclusão aqui depois. Uhum. Eu me sinto à vontade para falar, ouvinte, porque... Eu fiz um programa aqui no ano 2008 e fui às ruas. Não só fui para a classe A e B, não. Fui para C, D, E, F até Z. Eu fui buscar no âmago das pessoas, de todas as classes. Então fui para o Mercado Central, fui para os bancários, fui para Mangabeira, fui para a praia, fui lá para Tambaú. E as pessoas diziam, invariavelmente, eu não tenho preconceito. Aí eu perguntava, início da pesquisa, o senhor ou a senhora se considera uma pessoa preconceituosa? Não, Deus me livre. Ok. Então, é capaz de me responder só 5 perguntinhas? Pois não. Então, quando eu entrava no lado religioso e perguntava a certas pessoas, se a senhora fosse, ou o senhor fosse convidado para assistir agora num terreiro de Umbanda, né? Ou então de Candomblé, uma sessão especial... Aí todas as pessoas se furtaram de responder. Dizia que infelizmente, que davam uma desculpa. Oi, cadê o preconceito que você não tem? Quer dizer, quando eu começava a acuar as pessoas no canto da parede, quando eu falava de homossexualismo, a senhora seria capaz de aceitar sua filha namorando com a filha da vizinha? Aí saiu, olha, peraí. Então já começava a surgir o preconceito. E aí? Então, todos nós somos preconceituosos, todos, uns mais e outros menos, mas todos temos que assumir, somos, e temos sim que assumir que devemos buscar retirar esse pouquinho que nos resta, nem que seja um mínimo, mas devemos retirar, senão não estaremos aptos a caminhar juntos no, né, na estrada evolutiva. Islã. E com essa pesquisa sua vem provar uma coisa, que é o que eu estava lendo aqui, que preconceito todos nós temos, inclusive todos que estão nessa mesa aqui. Por quê? Preconceito é fruto de uma coisa inerente a todo ser humano ainda, o desconhecimento, a ignorância. E a gente, para deixar de ser preconceituoso, a gente precisa primeiro se despojar da ignorância, porque o preconceito é uma forma de proteção também, vamos dizer assim. Você tem formado na sua cabeça alguns conceitos que você diz, bom, aquilo ali pode me fazer mal. Mas quando ele vai conhecer, mas assim, eu acho que o preconceito não é burro quando ele continua não querendo saber se aquilo realmente não faz mal para você. Por exemplo, eu tenho medo de, como disse Dona Rua, apertar a mão de um aidético. Isso é ignorância, porque não pega AIDS com um aperto de mão. A partir do momento que ele apertar a mão e ler algum livro, algum médico falando sobre isso, ele vai ter. Se for câncer, ninguém vai lá para o enterro porque pode pegar câncer. Isso é outra ignorância, né? Então, o preconceito é fruto da ignorância. E o estágio de evolução da Terra, do ser humano, somos ainda ignorantes. E outro, o preconceito, Jair, também é fruto de outro grande problema nosso, o medo. O medo que é salutar, vamos dizer assim. Falando filosoficamente, o medo, todo mundo deveria ter medo de algumas coisas, para sobreviver, para... Mas o medo do desconhecido, o medo das coisas, e a falta, esse medo, fruto da falta de, muitas vezes, de confiança. Olha, então, você... Então, aí o contrário do preconceito, a gente chama de tolerância, né? Você tem tolerância. Mesmo que você não tenha medo daquele, acha que ele não é bom para você, eu digo, eu não gosto de sua religião, não gosto de sua cor, não gosto de sua classe social, mas eu tolero você, porque não me faz mal isso. Uhum. Olha, eu tenho, por exemplo, pessoas que ouvem o nosso programa e não são espíritas, mas simpatizam, etc e tal. Então, eu recebi um e-mail e depois telefonema. Não só foi um, mas uns 3 telefonemas em e que eu dou aqui meu telefone, dou meu e-mail, de pessoas que assistem o programa, não comungam na nossa religião espírita, mas dizendo assim: meu irmão, eu gostaria de comprar o livro, agora eu não posso entrar numa casa espírita para comprar. Foi por isso que nós colocamos nas livrarias, porque olha o preconceito. Porque minha família, se souber, ou se alguém me vir entrando numa casa espírita, sofrerá preconceito. Não vai querer saber se eu fui comprar um livro, não. Não adianta eu explicar, eu fui só comprar um livro, não vão aceitar. Então veja, que situação é fruto da ignorância. Outra. Quer contar a história do estudante Ege, que levou uma surra da tia? Sim, tem também, né? Uma estudante que foi... Uma moça que foi participar do nosso... Universitária, né? Universitária. Uma moça já independente da lei, né? Que uma moça com 20 anos, 19 anos, né? Ela, então, emancipada, né? Perante a lei. Ela foi, participou do nosso do estudo do Ege... Se inscreveu estudo do Espiritismo, na segunda aula, na terceira aula já falhou, porque viemos a saber pela pessoa que a convidou que a família não aceitou, levou uma pisa em casa. Uma moça na época de hoje, com essa idade universitária, levou uma pisa porque a mãe não aceitou, a família não aceitou que ela fosse estudar, fazer um curso de Espiritismo. Quando a primeira aula nossa, a gente diz para as pessoas: nós não queremos que vocês sejam espíritas. Nosso desejo é que você se torne uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo. E desse programa também, viu, ouvinte? Permaneça sendo católico, permaneça sendo protestante, permaneça sendo budista, maometista, o que você achar. Mas o importante é que você se torne uma pessoa melhor. Nosso interesse aqui não é fazer proselitismo, não. Não é que você mude de religião, é que você seja uma pessoa melhor. Um reto, é respeitar, né, Jair? Eu acho que se cada um respeitar a opção do outro, a gente vive num mundo bem melhor, né? Acho que o respeito, principalmente, né, das opções, né, de cada um. Olha, uma experiência também muito interessante aconteceu agora há pouco, depois do Natal. Uma pessoa me procurou, eu presenteei um livro a essa pessoa, e essa pessoa me procurou no mesmo dia. Essa pessoa leu o livro, que também é de uma família que não é espírita. Então, essa pessoa, quando começou a ler o livro, não parou mais. 8 horas da noite, não parou mais. No dia seguinte, na segunda-feira, essa pessoa foi na minha casa, me procurou atônita, dizendo: Jair, você escreveu esse livro para mim. Você escreveu esse livro para mim. O que tem nesse livro é tudo que eu preciso. E disse: eu não dormi essa noite, eu estou aqui, era 5:30 da tarde. Olha, eu não preguei meus olhos. Eu não li o livro todo, mas eu fiquei tão impressionado que não dormi até agora. Estou aqui, nem almocei, estou aqui sem almoçar. E eu estou super preocupado, porque tudo que você escreveu foi para mim. E essa pessoa falava com franqueza, né? Com a franqueza de coração, né? Pureza de coração tão grande que eu passei a perceber, e eu já sabia antes que essa pessoa passava por essas dificuldades de entendimento, de preconceituais dentro da família, e eu percebi que essa pessoa só descansou, só ficou mais sossegada depois que entabulamos uma conversa de quase 2 horas. Ela, ávida de conhecimento sobre a doutrina espírita, quanto mais eu respondia, mais ela perguntava. Certo momento eu percebi que essa pessoa só sentiu à vontade quando eu disse assim: olhe, você pertence a tal religião. É assim, toda a minha família, eu digo, olhe, e a família realmente não aceita. Eu disse: olhe, continue na sua religião, seja o que você é na sua religião, não saia, nunca deixe a sua religião. Apenas o que eu peço para você é que você seja uma pessoa melhor. É isso que a doutrina espírita quer. Somente. Essa pessoa aliviou, se olhou para mim, fez assim, sabe? Como se, percebi que tomou um alívio tão grande, que ela estava preocupada que esse processo todo que estava acontecendo com ela seria um apelativo meu para que ela se tornasse espírita. E eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo o programa, porque ela disse: eu vou ouvir seu programa domingo, vou ouvir seu programa. Eu digo: ouça. E você que está ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. Continue sendo um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro, um bom patrão, enfim, tudo que você é de bom, seja sempre melhor, porque esse é o objetivo maior de todas as religiões, principalmente da doutrina espírita, que é a doutrina cristã. Você quer falar, Wesley? Hoje é muito interessante o que você falou, e o objetivo desse programa, o objetivo da doutrina espírita, não é exaltar a doutrina espírita como sendo a melhor doutrina do mundo, do país, mas sim é um exemplo. A gente tem aqui a missão, o dever de mostrar e colocar a pessoa todos os dias exemplificando Jesus. Jesus como um dos maiores, pessoa singela, humilde, simples, né? Uma pessoa que não tinha apego a bens materiais, uma pessoa que não tinha discriminação, uma pessoa que não condenava, não é isso, Jair? E o objetivo maior de todos nós, sendo espírito ou não, não é sustentar aquela bandeira que eu estou com a verdade e que a verdade é minha e que eu tenho que valorizar determinados desejos, mas sim é Deus. Mas sim é Deus, é Jesus no caminho de todos nós. O exemplo, a humildade, simplicidade, e procurar cada dia mais respeitar, aceitar e fazer por onde para o nosso semelhante, como é o caso aí dos nossos irmãos lá de Santa Catarina, que estão bastante precisadores de nossas ajudas. É, realmente, você vê, a caridade não tem rótulo religioso, não é verdade? Olha, nós vamos chamar os nossos comerciais, você não sai daí, chama o pessoal para tomar um refrigerante, uma pipoquinha, e a gente volta dentro de um minuto, tá bom? CYI 688, 1280 kHz, AM, Rádio Sanhauá de Bahia Limitada, 10.000 watts, uma emissora a serviço do povo. Simples papelaria e presentes no Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Simples papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Simples papelaria e presente, no Shopping Máximo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Missão Frontier SRL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Missão Frontier SRL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Sanhauá é hora certa. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 46 minutos. Olha, ouvinte, nós estamos aqui chegando, caminhando, né, para o final do nosso programa. Mas antes, queríamos dizer a você o seguinte, nós vamos abrir para você esse espaço para que você sugira, diga qual o tema que você gostaria de que seja debatido no próximo programa, tá? Ou nos próximos programas. Nós temos aqui uma sugestão da nossa ouvinte, Dona Rô, que nós estamos devendo a ela, sonhos, tá? Então, como nós somos, Dona Rô, a senhora está me ouvindo, quero lhe pedir desculpas por não ter atendido até agora, mas estamos, já estamos com ela, com esse programa já organizado. Só tem uma coisa, Dona Rô, o nosso interesse, a nossa preocupação é levar para o público o que melhor a ótica espírita traz para o assunto. Então, dentro da ótica espírita, dentro dos nossos amigos espíritas colaboradores, temos uma pessoa que tem um trabalho já realizado e escrito sobre sonho, sobre a ótica espírita. E nós já contactamos essa pessoa. Portanto, nós queremos trazer para a senhora e para os demais ouvintes o melhor. Seria muito bom a gente colocar aqui o tema e debater aqui como nós estamos aqui. Mas, com certeza, eu, de minha parte, eu sou sincero, eu não tenho aprofundamento nesse assunto. Tá certo? Então, eu prefiro que trazer uma pessoa, como temos feito aqui, pessoas expert nesses assuntos. Então, essa pessoa já foi contactada e virá, com certeza. Já se comprometeu de agora, no início do ano, vir trazer esse trabalho sobre sonhos. Aguardo que a gente vai lhe atender. E você, ouvinte, se quiser também a abordagem de um outro tema, ligue para nós. Anote meu e-mail, anote aí, solicite através do e-mail. Anote aí, é jairsantosh@ig.com.br. jairsantosh@ig.com.br. Então, diga qual assunto que você gostaria de ser debatido, que a gente vai formatar o nosso programa, reformatar, discutir, para que a gente venha atender aos seus pedidos. Então, vamos para as considerações finais e despedidas da nossa equipe. E, primeiramente, Pedro, vamos aqui para o Wellington Soares, né, Soares? Isso, é isso mesmo. Primeiro, os nossos convidados, né? Wellington Soares, suas despedidas. Só tenho a agradecer, meu Jair, ao convite, estimado. Essa oportunidade de estar aqui marcando presença em loco, vendo nossos queridos irmãos compondo aqui a mesa e vendo como tudo se processa aqui nos domingos, né? Todos os domingos. Deixar um abraço a todas as casas espíritas, em especial Humberto de Campos, Centro Espírita Humberto de Campos, e também dizer a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos e que possamos realmente ter um discernimento em nossos desejos para com 2009, tá bom, Jair? Muito obrigado. Ok, obrigado a você, Wellington, por ter participado do nosso programa e continuando, né, a colaborar com o nosso programa de diversas maneiras. Agora o nosso amigo Miguel Gonçalo, que nos honrou com a sua presença. Bom, para nós foi um prazer imenso participar aqui com esta mesa redonda e gostaria de deixar aqui uma mensagem de otimismo de 2009 para toda a comunidade que escuta o programa na Zona do Consolador. E aí, se você me permite, aqui mandar um abraço aqui para o pessoal do NESE, lá no Vale do Timbó, nosso irmão Olinto, a CESESC, na pessoa da nossa irmã Socorro Madruga, essas entidades fazem parte do Polo 2, três irmãos, nossa irmã Edmilson, Lar de Jesus, todos os companheiros lá que fazem aquela instituição, nós dirigimos, nossa irmã Cida e os demais companheiros, Naldo, Lene e todos, tarefeiros, como a Tereza D'Ávila, na pessoa do nosso irmão Herculano, Caminho da Paz, na pessoa do nosso irmão Giuseppe, Consolador, na pessoa do nosso irmão Ana, e amigos e irmãos, na pessoa do nosso irmão Joelma e Manuel. E lá em Espírito Maria de Nazaré, na pessoa do nosso irmão Tuíno. Queria ainda aqui retribuir carinhosamente as palavras do nosso irmão Vicente Ganhoso, mandando um abraço para ele, Niedra, que são pessoas maravilhosas, nossas amigas Wanda Chave e a minha querida esposa, Quininha, e toda a minha família, André, Miguel Ângelo, Magno, Simone, Douglas, Camila, Alberto Neto, e vocês aqui, meus amigos, meus irmãos, Agradeço a todos, que Deus os abençoe a todos nós. É isso aí, Miguel. Olha, em outras oportunidades você estará conosco para debatermos sobre outros assuntos. Agora vamos ouvir a Juliana Silva, que é a nossa internauta número 1 e que nos honra também com a sua presença. Jair, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Fico muito feliz, é muito gratificante. Aprendo muito com todos vocês, né? E agradecer a todos também que com certeza colaboraram hoje. E gostaria de mandar um beijo especial para o meu querido esposo que está nos escutando. Beijos, meu amor Melo. E desejar um feliz 2009 para todos os ouvintes, né? Cheio de paz, saúde e muito amor. É isso aí. A nossa convidada também especial, né? A Fátima Dantas, que nos honrou com a sua presença. A palavra é sua. Quero agradecer também por participar hoje no programa, agradecer ao meu amigo Islam, porque me convidou, e dizer que fiquei muito feliz que cada um deu o melhor de si hoje no programa, né? A gente deu de coração fazer com que as pessoas realmente escutem com o coração e possam mudar um pouco a sua vida. É isso aí. Agora vamos para a equipe. Marco Moreu, nosso muito obrigado, que está ali na técnica comandando. Fátima Santos, Fátima Fontes. Fátima Santos está em São Paulo. Ela mandou um abraço para vocês, para toda a equipe do nosso programa. E disseram: eu vou ouvir lá pela internet. Eu sei que ela está ouvindo. Fátima Santos, o nosso abraço a você e ao Jandir, ao Emerson, todos que estão lá em São Paulo nos ouvindo. Aí, Fátima. Eu vou andar com a placa agora aqui, essa empregada. Hoje ele não pode confundir, porque Fátima Dantas está aqui do lado. Aí ele não pode me chamar de Fátima Dantas, né? Então, já aí mais uma vez, a gente... Missão cumprida, né? E que tudo que a gente colocou aqui hoje, a gente consiga colocar em prática cada minuto da vida da gente, né? Se a gente ainda não pode tirar o preconceito, que nós sejamos tolerantes. Pelo menos tolerantes, que respeitemos o nosso irmão, que respeitemos as pessoas de casa, porque é onde a gente começa a nossa luta, né? A nossa batalha maior dentro de casa. Então, que respeitemos as opiniões, que respeitemos as religiões, as opções, as cores. Então, que respeitemos as pessoas como ser humano. E que possamos ter um 2009 de muita paz, de muita saúde, e nos outros domingos possamos nos encontrar mais vezes. Um bom dia para todo mundo. Ok, agora uma palavra o nosso participante da nossa equipe, né? A voz da educação, Pedro Alves. Vamos lá, Jair. Depois do Fátima Fontes. Em primeiro lugar, mandar um abraço à minha esposa que está lá no Cristo, até os filhos Samuel, Pedro Neto e o Emanuel. Ele não está, mas está viajando. Um abraço espiritual para ele. E no final, só justificar o Dr. Manuel Isidro, ele não compareceu ao programa, ele está no compromisso familiar, mas que está sempre vibrando, né, para que o programa prossiga cada vez mais, levando as mensagens espíritas e as mensagens cristãs. E que no ano de 2009 nós tenhamos muita paz, muita luz e para todos um ótimo início de ano. Obrigado. É isso aí. O Manuel Zílio também é o meu cumprimento especial e um beijo no seu coração. Islã Nascimento. Realmente foi um programa interessante sobre preconceito, um assunto palpitante. E como disse Fátima, sejamos tolerantes. Tentemos ser também tolerantes, também estamos em evolução. Ainda não somos tolerantes totalmente, não somos sem preconceito. Isso é mais do que nunca uma evidência da necessidade de nós evoluirmos, a necessidade de um dia chegarmos ao que Jesus queria de nós, que era a perfeição, né? Um dia nós seremos pessoas boas, pessoas realmente tolerantes, sem preconceito, mas ainda não somos. E é importante que tenhamos consciência disso, porque com a consciência é que a gente consegue dar um salto de qualidade e transformação, né? Quem se disser ainda santo na terra, está sendo já se equivocando, está entrando num erro, que é da mentira, né? Porque está mentindo para si mesmo, e mentir para si mesmo é uma das grandes mentiras. Então, um bom domingo, um bom começo de semana, um bom começo de ano para todos, um beijo no coração. Agora Nós tenho que lembrar aqui um beijo do Miguel, que mandou um abraço especial para a Simone, que ele disse, olha, me esqueci da Simone no momento que estava falando, eu fiquei tão emocionado que... Mas Simone, um beijo do Miguel e um beijo também no seu coração de Jair, tá certo? Vocês sabem que eu amo vocês, não é? Vocês, seu filhinho, seu... A família do Miguel, eu considero uma segunda família, porque realmente são pessoas do meu coração. E quero dizer a você, ouvinte, olha, este ano nós teremos mudança no nosso programa. Mudança, logicamente, com a intenção de melhorar, tá certo? Nós não podemos dizer assim, vamos fazer, mudar para melhor, porque quem vai dizer é você, ouvinte. Você é que vai dizer se melhorou ou não, mas você é o nosso termômetro, mas nossa intenção será melhorar. Então vamos mudar a formatação, vamos entrar com novos quadros, para que o nosso programa seja... sempre dinâmico e não façamos a mesmice, porque a mesmice termina causando tédio, né? E nós vamos tentar realmente sermos diferentes neste ano. Desejamos para você paz, saúde, que Jesus continue a abençoar as suas vidas, os seus lares, seus familiares, né? E neste momento que esse ano está iniciando o nosso primeiro programa, eu quero aqui ao vivo, né, agradecer a todos vocês que participaram, os meus convidados especiais, e agradecer a essa equipe, que sem ela realmente nosso objetivo não teria sido alcançado, né? E digo sempre a você, Pedro Alves, que tem sido o meu guru nesse trabalho do rádio. Foi o meu guri. Foi o meu incentivador. Foi com você que eu aprendi muita coisa que eu passo aqui para você, ouvinte. Muito obrigado, que Jesus abençoe a você, a Tom Meres, a seus filhos, a sua família, viu? A vocês, todos os meus convidados, a Isla Nascimento, que me acompanhou durante o ano de 2005, que Jesus continue a lhe abençoar, e dar força, dar paz, saúde. 2008, né? Eu disse 2005, foi emoção. Desde 2005, né? Foi emoção, 2008. Ele já acompanhava na 104, né, Jair? Quanto mais na 104. Então, que Jesus lhe toque cada vez mais o coração, ele dê cada vez ânimo e força para você superar todas as dificuldades da sua vida e sirva mais ao seu próximo. A vocês, muita paz, obrigado, Fátima Dantas, Fátima Fontes, a Juliana, ao Miguel Gonçalo, ao Wellington, ok? Ao meu amigo que está chegando agora no estúdio, Zé Fernandes, um abraço, que Jesus lhe abençoe. E ao meu amigo Marco Moura, que Jesus continue abençoando a você e a toda a sua família. Vem completar a terceira. Oi. E você, Jair, nós também retribuímos a você a esse trabalho maravilhoso, essa colaboração que você tem dado para o movimento espírita, para todos nós, espírita e não espírita, né? Você agradece a todo mundo e você fica fora, né? Então, nós aqui, em nome da mesa, em nome de todos aqueles que nos ouvem nesse momento, nós também queremos pedir a Deus para que você continue com essa energia maravilhosa, com essa alegria dinâmica que você é, e que Deus te dê muita força, muita saúde, muita paz em 2009, que você continue esse baluarte no movimento espírita, nos agraciando com esse programa maravilhoso. Muita paz. Obrigado. Ouvinte, até a próxima semana, que Deus vai permitir. A Rádio Sanhauá apresentou programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.